Voltar e um pouco mais de mim que fica onde eu passar, mas

seta, onde o amor é uma taça. Nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa. Onde a sombra do poeta de repente nos abraça. Dizes que os homens são todos iguais, achas-te melhor que o comum dos mortais, mas não me menosprezes, sou coração sem dono. Achas como se fosses a dona do mundo, e achas que controlas com esse olhar profundo, talvez outro qualquer, mas não sobes ao meu trono. Lembraste a criança que outrora tive em mim, mas o homem que sou, tu nunca quebrarás. Avisei vezes sem conta, nem me tentes controlar. Eu tentei olhar em frente, escolheste andar para trás. Põe-me à prova e verás do que sou capaz. Põe-me à prova e eu prometo que não volto atrás. Põe-me à prova, decidido sigo sempre em frente. Põe-me à prova, estás habituada a manipular os outros, mas comigo será diferente. Eu tentei olhar em frente, escolheste andar para trás. Põe-me à prova e verás do que sou capaz. Põe-me à prova, eu prometo que não volto atrás. Põe-me à prova, decidido sigo sempre em frente. Põe-me à prova, estás habituada a manipular. Mas comigo será diferente. Põe-me à prova. Põe-me à prova e vais ver do que sou capaz. São iguais e o meu anda perdido sem saber como sem ti conseguirá viver. Não é tarde,

mesma linha quando a hora se avizinha. E de malas e bagagens eu vou até à última paragem. Nunca quebro uma promessa, não vou devagar nem depressa, mas eu vou sempre até à última paragem. De Santos a Cascais, dou à distância sentidos minimais. Eu vou tão longe, eu vou só para matar a saudade e andar de mão dada contigo. Sozinho contigo. Mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha. E agora mais mãozinha, mãozinha, mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha, mãozinha, mãozinha. Thank you.